motorizado, linhagem de colar, vento 160 graus, 5 nós para 271. Quatro zero sete um, controle 208, 208, 4071. Corre com 182 traves. 189. Estamos partindo entrando em contato com a companhia, ele achou um rapaz da intraero, vai tirar um piqueiro aqui, você podia ajudar a gente? Ok, aguarde aí, vou verificar aqui. Ah, só isso que falta pra nós. Ou Gené, é 310. Estamos a bordo um total de 167. Outro dia, 330, alterna, Natal. Esqueci, a gente tá autorizado táxi via Pátio, Índia, até Ponte Pera, champão para decolagem, 63210. Pátio, Índia, Liberdade, até o Ponte Pera da 10, reporta pronto, Gené, 310. Apareceu o rapaz pra tirar o pinheiro aqui, tá pronto pro pushback acionamento no 9. Aqui tá atualizado, Jimmy Tax. Tá livre, boa noite, 29. Eu vou tirar a 6303, tá na final, 2 milhas por externo, pessoal. Gente, 6303 está autorizado pouso pista 10, checa o trem, vento no 60 graus, 5 nós. Sim, pouso na 36. Tac chegou 1819, temos 1221 a bordo, 3 horas e 50 minutos de autonomia na Santa Ana, aeroporto de Campinas. Ali do táxi, via Pátio e Índia até o ponto de Perdona Zero, chama pronto para decolagem, hein? Pátio e Índia, ponto de Perdona Zero, lhe chamo de novo. Foi Salvador, Xené 6310, igual colega na final da testa, ponto de pronto. Afirmativo, aguarde a passagem do tráfego, após a linha e mantém. Faz o agamento de esposa, linha mantém na 1-0, foi Xené 6310. Linha 313, solo ao 04, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Via Alfa, chamando a Juliette, minha 313. Se observa a aeronave da Oceanet que está na cabeceira, vai iniciar a corrida agora, após ela ali mantém. Após a aeronave da Oceanet que está na corrida ali mantém, 6310, divide decolar, vento 160, grau 5 na S. Divide decolar, 1-0, Oceanet 6310. Pronta a cópia? Autorizado, Fortaleza 370, nível na Pesulu 9, decola 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, aciona 5-1-7-2 e controle 208. Correto, chama para acionamento. 6310, decola 07, controle 208. 208, Xener 6310, bom finalzinho de domingo. Atualmente, 889, quando pronto, ele decolar 160, grau 5 nós. fechando então, voo 989, Spirit Record da 10. Oito nove da cola 08, controle 208. Controle 208, gol 889, tchau. O Xeré 6313 autorizado, Irã. É isso. 4. 4, né? Muito boa noite. 889, subcontato radar sobre 360, vou direto Leda após Leda Bridge. Direto Leda, depois Leda Bridge, 360, unido, vou no 889. São 250 nós, 3305, vai seguir como número 3 na aproximação. Boa noite, voo no 076, cliente da UI. No 076 da Gol, sendo identificação da Cell 060 na chegada Mari. 060 Mari, voo no 076. 335 da Azul, redução indicada 2109. Reduzindo 2109, 4235. Linha 3110, chama Recife no 2005, alterna no 2545. 2545, Xané, 6310, boa noite. Boa. Desce para 2022, de livro final, ele é CTI, reporte estabilizado. Desceando para 2022, ILS autorizado, X-Ray, o SAM 3398, reporte será estabilizado. 360? Firmo. Autorizado 360, Guarulhos, na AP Whisky, com essa AP Zulu 16, via Bridge e Belo Horizonte. Decola da 10 com curva à direita na saída da Euleda e depois voa posição Bridge. Aciona 5402 e o controle 120, decima 8. Guarulhos, 360, Pernambuco 16. Decola da 10 curva à direita, saída da Euleda, partida 3, responde 5402, controle, mandou 120, decima 8, 0670. Correto, chama para acionamento. Bom, 1889, chame Recife, 1251, alternando no 3325. 251 no 3325, gol 1889, tchau, tchau. Tchau. Redução indicada 2109. Azul 4235, vetor radar para sequenciamento, curva direita para o 240, limite será o localizador. Desce para 3000 pés, ajustado 1022. Direita 240, limite ao lock, descendo para 3000, 4235. Vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o 005, o limite será o localizador. Esquerda para o 005, limitado ao localizador, está em 3305. 14235, curva esquerda proa 200, limite permanece o lock. Esquerda 200, limite ao lock, 4235. 3305, desce para 4.000 pés, ajustado 1022. 4.000 pés, ajustado 1022, para 3305. Correção, Gol 1076, redução 2309. 230, 1076. Para o táxi, o Gol 1604. 1184 a bordo, autonomia 0325, alterna resistência. Liga o táxi à direita, chame pronto a decolagem. Vai chamar pronto no posto, né? Eu vou na Tem uma sequência de pouso, três pousos. Caso o senhor tenha condição de adiantar as manobras, deve conseguir decolar antes ainda, ok? Da Azul para o localizador, curve agora à esquerda, proa 150. Esquerda, 150 para o lado, passeio 3. Autorizado, alinhar e decolar, vento 160 graus, 5 nós, Gol 604. Decola 0, 3305 para o localizador, curva direita para o 070. Direita 070, 0, 3, para 2000, 1022, reporte estabilizado final LSXA. 2000, 1022, reporte estabilizado, 0, 3, 0, 5. Reautorizado 3.000 pés, ajustado 1.022. 1076, 3.000, 1.022. Está 3398 estabilizado? Vai estabilizar ainda, 3398. Gente, da presente, chame Torre Salvador 118.62. Chama Torre 118, 6, está 3398. Está no custo do localizador visual, 4235. 4235 completo, chama a Torre 118.6. 2 e meia, boa noite. Boa. Torre Salvador, está 3398, vai passar o Índia Serra, baixado, travado, estabilizado no ILS. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Está aguardando, está 3398. Três, três, nove, oito, aguarde a autorização de pouso. O limite será o localizador. Gono 076, esquerda proa 010, limite localizador.